dance with the mic in my hand. Playing hard to get, pretending like I understand. Just a fool, getting by. Just a fool, doing high. Opa, está começando mais um Trust No One, seu podcast sobre tudo aquilo que não querem que você saiba. Eu sou o Matheus, e na alta cúpula do episódio de hoje estão eles, Danilo. Opa, estamos de volta. Luiz. É, hoje vamos falar de quadrinho, não é? E pra corrigir a cabeça de vocês, Luizinho! Fala galera, aqui tá falando o Luizinho. Pra confundir a mente de todo mundo mesmo. É. E bom, gente, hoje nós vamos analisar, parolar sobre os maiores mistérios da indústria da música. Porque, sim, tem muita coisa que vocês merecem saber. E tem muita história bizarra. Ou. Oh. Porque tem gente que morreu e não morreu, tem gente que cheirou a cinza do pai, tem gente que morreu e tá morto. Tem gente que não tem talento e tá fazendo milhões. Né? Aí isso a gente não vai contar não, Luiz. É, hoje vamos falar de autotune. Você não compõe as próprias músicas. Valeu, Kanye West. Kanye West vai parar de ouvir. E pra começar, a gente pode começar falando uma coisa que, cara, é comum. Se você pesquisa boatos música, depois de boatos sobre a Anitta ter tirado mais um pedaço do nariz, a segunda coisa que mais aparece no Google, que é a maldição dos 27. Uhum. Que basicamente falam que músico não passa dos 27. Não, músico bom não passa dos 27. Exatamente. Quem faz ruim não quebra. É. Porque, pra quem não sabe, teve muita gente que morreu com 27 anos. Tipo, é Jimmy músico, né? Bom. Tipo, Jimi Hendrix, o Kurt Cobain. Olha só, falam que o Kurt Cobain tava nessa maldição, mas foi mal. Eu não vi uma escopeta imaginária amaldiçoada dando um tiro na cabeça dele. Foi uma pistola hipnótica. Não, foi o demônio do Clube 27 que falou no ouvidinho dele lá. É que o demônio do 27 tava bravo nesse dia. É. Foi Kurt Cobain, foi... Quem mais? O Jimi Hendrix, a Janis Joplin, o Jim Morrison. O Amy Winehouse também, né? O Amy Winehouse, é verdade. O Amy Winehouse. É a última, lembro. E também falam, cara, que o lance do isqueiro, né? Que basicamente a maioria dessas pessoas tinha um isqueiro branco e dizem que o isqueiro branco dá má sorte. De novo, eu não vi o isqueiro puxando o gatilho do Kurt Cobain. Exatamente. É. Não, cara, não. O Kurt Cobain usou o cano da espingarda pra fumar, cara. Pô. É, ele pegou o isqueirinho assim, ele ponta assim com a ponta da. Tá. É, então, a minha teoria é que o isqueiro branco ele realmente é o causador de várias mortes, é uma maldição, porque é ele que acende a maioria das drogas, então. É. Eu ia falar, não é as drogas. Olha só, ele pelo menos matou os ratinhos e o maluco que não tem o pulmão na propaganda de cigarro atrás da embalagem. Mas, basicamente, a galera tem essa teoria de que o isqueiro mata a galera e, cara, foi mal. A maldição dos 27, acredito, aconteceu de verdade, realmente existe. Aconteceu, e sem provas. Isqueiro branco. Tem provas, a FBI trabalhando com ele. A FBI prendeu o isqueiro branco. Parada isso! Mas a maldição do 27, realmente, várias pessoas, vários artistas morreram, realmente, cara. Tipo, foi... Por que será? Porque a maior parte deles usavam drogas pesadas. Foi o isqueiro. Na culpa do isqueiro, porque por exemplo, se eles não tivessem isqueiro ali, eles não. Acendeu fazer uma fogueira. Pois é. Eu acho que a culpa é do governo, que se tivesse ProEst naquela época, não teria esse problema. Pariu. Cara, e por sinal, falando em pessoas que morreram, tem uma pessoa que morreu e voltou. Não sabemos se foi como zumbi ou não, mas que foi a Avril Lavigne. Sim. Porque basicamente tem 1 milhão de pessoas que dizem que a Avril Lavigne morreu. E que não é ela que a gente vê hoje. Mas se o Michael Jackson tá vivo aí, por que a Avril Lavigne não pode? Ué, se o Michael Jackson tá lançando CD até hoje, né? Então. Morto, né? Não. O meu problema com a Avril Lavigne é que ela não envelhece desde 2002. Isso é bizarro. Porque basicamente falam que ela morreu aos 22 anos num acidente, mas que ela tava no auge dela e que basicamente eles não podiam matá-la. Então, bota uma pessoa igual. Não... Então por que não mataram ela agora? Porque ela já não tá mais no auge. Né? Esse Conan não tá gastando muito, não? É porque o Conan ficou velho. É porque na época funcionava, até é plausível, mas hoje em dia não tem porquê. Ah, que isso, cara. Ela tá fazendo coisa desde 2014, cara. Eu não lembro da Avril Lavigne fazendo nada. Cara, a última coisa que a Avril Lavigne fez nos últimos anos de importante foi casar e divorciar do maluco do Nickelback. Verdade. Exatamente. Me falando de mais pessoas que morreram, também teve o chamado Dia que o Rock Morreu, que é o dia 3 de fevereiro de 1959, porque três dos maiores ícones do rock and roll da Era de Ouro morreram num acidente de avião. Sim, sim. Mas eu tenho um ponto aqui que eu tava olhando antes de começar o podcast e eu percebi lá que eles só morreram porque deram a brasilezada na parada da turnê dos caras lá. Como assim? Porque eles estavam fazendo a turnê lá e eles queriam fazer mais turnê, a empresa queria que eles fizessem mais shows em mais partes do país e agendaram um show no meio da semana ali, no meio do nada, falaram, vocês vão pra lá. E eles se recusaram a ir no ônibus horrível que eles estavam indo. Que era um ônibus que estava com o aquecedor quebrado. E eles estavam praticamente todos fodidos, eles não queriam mais ir pra lá. Então eles pegaram o avião aí e eu suponho que o motorista do ônibus tenha ficado tão triste que sabotou o avião deles lá. É a minha teoria. É. Não, eu já achei que você ia falar que o motorista do ônibus decidiu que ele ia pilotar o avião também. Ele ia tirar, tipo, em 2 dias a carteira de motorista dele. Ah, mas ele tá na América, ele pode. Ah, não, é. Mas esse lance de medo de avião é sério, tá? Eu não lembro qual é a banda, mas tem uma banda que cada membro viaja num avião. Que eu me lembro é o Queen. Aqui tem dinheiro, fácil, quando, né? Quando eles vão fazer show em outro país que precisa de avião e tal. Se bem que hoje, atualmente o Queen deve fazer tudo de avião, né? Basicamente, cada um vai num avião que é pra se um morrer, a banda continuar, tá ligado? Cara, eu não vou morrer. Já foi um, né? O artista Tommy Alsop quase foi também, só que ele fez uma aposta lá com um outro músico pra ver se ele ficava, pra ver quem ficava com o assento do avião. E ele perdeu. Eu só queria ressaltar aqui que eu fiquei sabendo também que o baterista de um dos caras lá, o tal de Carl Bunch, o nome dele aqui, não sei se tá certo o nome, mas ele desenvolveu um caso gravíssimo de congelamento dos pés. E a informação é importantíssima aí. Traduzindo, foi filho da puta. Não, pode ir. A banda só morreu porque tinha um pé frio no grupo. Era frieira. Não, mas esse lance de medo de avião é realmente sério, porque o Blink-182, o baterista não pega avião. E ponto. Sim, tá certo. É por isso que não tem Blink no Brasil. Tá certo, sim, cara. Tá certo. Cara, não tem, eu quero Blink no Brasil também não. Tá bom. Cara, cara, você tem que saber, cara. Se você é músico, você não pode pegar avião, porra. Fazer tudo a cavalo. É, ou um barco. Vem pra navio. De trem, sei lá, de ônibus. Cara, de chá. Boa sorte você atravessar de trem do Brasil à Europa. Boa sorte. Porque realmente. Você é rico, você manda construir, cara. Porra. Ah, deve ser rico, né? Foda-se. Mas, passando aí adiante, a gente tem também a história do John Lennon e o número 9. Porque tem muita gente diz, aí, baseada em numerologia, coisa do tipo, que o John Lennon e o número 9 andam lado a lado. Porque ele nasceu no dia 9 de outubro de 1940 em Liverpool. Os Beatles foram descobertos, né, pelo produtor no dia 9 de novembro de 1961. E a banda tocou no Ed Sullivan Show em 9 de fevereiro de 1964. E também aí, por causa do fim dos Beatles, John Lennon conheceu a Yoko Ono em 9 de novembro de 66. Que certo. Cara, se você inverter aí o 9, vira 666 aí e é o capeta. Não, nem isso. Tem aquela música Revolution 9 dos Beatles. É, verdade. É uma viagem gigantesca. Sim, mas vocês sabem quem também tem a ver bastante com o número 9? Odin. Então, John Lennon, Odin. E também eles fumavam 9 carreirinhas de crack, assim, né? Eu não sei qual é a pior parte. O fato de crack não ter carreira. Carreira não se fuma. Como assim, Matheus? O crack ele vai ter uma história aí já, fazendo passar. Nesse momento, o Danilo tá com 2 pedras de crack no nariz preso. Tá espirrando pela boca. Mas, já que a gente falou aí do dia que o John Lennon conheceu o Yoko Ono e os Beatles acabaram, teve antes um outro motivo pelo qual os Beatles podiam ter acabado. E o motivo é: Paul McCartney está morto. Basicamente, falam que o Paul McCartney morreu, que ele foi substituído, mas que os Beatles não gostaram muito do novo amigo, do novo Paul deles lá. Então eles começaram a plantar pistas e pistas para que os fãs descobrissem a verdade. Sim, e olha, pode perceber que é mais um caso de clonagem. Olha só. É aquilo, dizem que todo mundo tem um sósia. Tem um sósia no mundo. Eu quero acreditar que é clone. Não, cara, são sósia com talento. É, e basicamente uma dessas dicas aí que a coisa é que o Paul McCartney aparece descalço na capa do CD Abbey Road. Porque no Reino Unido as pessoas têm costume de ser enterradas descalças. Descalças? E isso simboliza que o céu descalço? Sim, se alguém tirar uma foto sua descalço em casa, fudeu, tá morto. É. Eita porra, tô descalço. Eu também, merda. Damn it. Mas como é que começou esse boato aí que o Paul McCartney tinha morrido? Basicamente saiu uma notícia numa rádio que falou que ele tinha morrido. Que foi num acidente de carro. Foi um acidente de carro que ele tava, acho que voltando de uma festa, e esse carro capotou numa rodovia. E nisso aconteceu que ele acabou morrendo nesse acidente. Mas, como eu disse, a maioria dos Beatles não gostou do fato de terem substituído ele e começaram a colocar pistas. Eu tenho um adendo. Paul tem problemas com carro, com acidente de carro. Caralho, tá. De indo pro Walker indo pro lado, indo pro lado oposto do Vin Diesel. Ai, nossa, caralho. Agora que eu entendi. Nossa, eu entender agora. Que pesado, Luiz. É, basicamente, cara, na capa do Sgt. Pepper, do Lonely Hearts Club Band, é tipo, falam que é um grande, tipo, uma carta aberta dos Beatles pra dizer que o Paul Walker morreu, ótimo. A carta dele morreu. Bom, fora isso, também tem uma estatueta da Shiva dizendo que é a deusa hindu da morte e ela tá apontando pro Paul McCartney. Eu tenho uma ideia muito melhor, porque se você for ali olhar o nome ali, você vai ver que tem a palavra Peppers. E se eu pensar bem, assim, a palavra Peppers tem 3 P's de Paul McCartney. Então, tá faltando um ali. Paul McCartney. Paul McCartney. E se você mudar a saturação da foto, apertar os olhos e virar de cabeça pra baixo, você vê um balão na boca do Paul dizendo, eu estou morto. Exatamente. E você olhar pra esquina, assim, ver e dar um oizinho. Você vai ver que ele não tá, ele tá pálido, quer dizer que ele tá morto. Não, pra tá quem morto. Acha que a gente tá de sacanagem, dá uma pesquisada no nome desse CD e dá uma olhada nas teorias, porque tentaram explicar cada uma das coisas que tá na capa. A do B ali do Peppers é a melhor. Sim, Sérgio, só de curiosidade, Hatch, né? É. Só de curiosidade, nada a ver. É, no, isso não é montagem de nada. Tem um ocultista extremamente talvez, acho que o ocultista mais famoso que teve, que é o Aleister Crowley. Sim, sim. Criador da Telema e tal. Inclusive, acho que os Beatles que trouxeram essa figura do Aleister Crowley de volta. Que é amigo, né? Então tem que botar ele. Porque o Aleister Crowley sumonou de volta do plano dos mortos do Paul McCartney, né? É. Não, porque o Aleister Crowley já tinha batido as botas há muitos anos. Então, ele ajudou lá no... Ele ajudou, porra. Aí ele botou a escadinha, ele vai, sobe. Cara, é tipo inferno desanimado, né? Mas, partindo aí pra uma bizarrice que não envolve a morte de alguém, é a história de que o Marilyn Manson tirou as costelas, né? Não, aquela figura bem amigável, né? Você adoraria encontrar num beco escuro. Que sua avó vê, ela claramente vai falar que ele é um bom menino. Cara, o Marilyn Manson, ele me lembra o Jeff the Killer. Cara, ele é muito bizarro. Tipo assim, eu sei que aquilo ali, na teoria, sei lá, um personagem, alguma coisa do tipo. Eu não lembro qual é a história, a viagem dele sobre ele ser esquisito. Não sei. Mas ele é esquisito. E ele é falou que ele tirou as costelas. O que o Marilyn Manson fez com a costela? Ele criou outra mulher pra ele? Ele queria chupar o próprio pau. Quer dizer... Não, a minha teoria é que ele queria chupar o próprio pau. Que é um vomit plausível, né? Então... Sim, tem um manche. Não, vamos julgar ele por esse motivo. Vamos julgar por outros motivos. Cara, isso é otimizar, rapaz. É? Mas partindo do Marilyn Manson, aí, pelo que eu começo com M, olha o gancho. Também a história de que o Michael Jackson tentou comprar os ossos do Homem-Elefante. Famoso que... Pericles. Eu acho que depois dessa pode passar pra próxima. Next? Ponto. Ponto. Próximo. Então, basicamente a história diz que o Michael Jackson tentou comprar os ossos do maluco depois que o maluco morreu, tá ligado? É. E tipo assim, sei lá, tipo, a mãe do cara falou: opa, olá, sou o Michael Jackson. Tá usando isso aí? Achei o chapéu lá que ele sempre usa, o chapéu com o terno branco. Falou: opa, senhora, desculpa aí a festa, filho, mas quanto você quer pelos ossos? tá usando isso aí? Caralho. Não, cara, tipo assim, sei lá, é uma história tão aleatória. E o Michael Jackson é uma pessoa relativamente excêntrica. Sim. Sei lá, eu não consigo dizer que você é caô, tá ligado? Eu, tipo, super acho que na verdade que você tentou comprar os ossos, é isso aí, tá ligado? Ele ia usar tentar, realmente ele deve ter tentado. Sei lá, cara, a pergunta, se tivesse dinheiro, eu tentaria comprar? Mano, eu acho que ele morreu virgem. A pergunta é pra saber... Daniel, ele tinha muitas criancinhas, cara, relaxa. A pergunta aqui é pra saber por quanto ele pagou, vamos lá, aposta. Quanto ele pagou pelos ossos? A tentativa foi no valor de $1 milhão. Só isso? Ossos. Tipo dinheiro de pão. É, por ossos. É. Esse é o trocado dele lá. É o que ele tinha no bolso. Ele comprou uma luva só, lá, sobrou o troco e... É, faz sentido. Mas eu só quero saber uma coisa, se um elefante mesmo, os ossos deles eram mais largos ou era normal? Não, é que eu saiba a deformação dele, era tipo muscular. Eu não sabia que ele tinha. Não era no osso. Fosse. É, exatamente. Ou era tipo, no rosto, era no rosto. Tipo, inchou assim. Não faz sentido. Ou não, ele tinha mais ossos. O crânio dele era diferente? Ué, pode ser. Mas o que botar na parede, mano? Beber vinho? Crânio aberto? Ele quer fazer uma casa. Ele quer fazer uma casa. Uma torneirinha com a tomba assim. Não, cara, ele queria fazer uma casa de terror lá no Neverland, pô. Precisava de esqueleto, aí... Vou pegar um esqueleto raro, né? É que não, você sente, ele não vai pegar um esqueleto de plástico, vai pegar um esqueleto da hora. Ou ele só queria fazer um vídeo do... Ah, o esqueleto! Tem que ter um gritinho. Tem que dar um gritinho. Ok, entendi. Momento vergonha, parte 4. Eu achei que era só um miado qualquer. E, bom, outra pessoa que também é assim, volta de mistérios é o Dave Grohl, porque todo mundo sabe que ele é um clone do baterista do Nirvana. Uhum. Pô, nunca suspeitei. Né? Não, tem muita gente que, tipo, eu lembro que no início do Facebook a galera começou a roubar postagem de outros sites, roubar postagem do Não Entendo. Tinha muita gente, tipo, meu Deus, eu nunca reparei que o baterista Nirvana era a cara do vocal do Foo Fighters. Eu ficava, tipo, nossa, caralho. Né? Por que será, né? Ah, é outra teoria. Outra teoria aí. E também ele é conhecido porque ele já morreu algumas vezes. Algumas vezes? Porque volta e meia, sempre que os jornais não têm pauta, eles matam o Dave Grohl. O Dave Grohl não pode morrer, cara. Nos últimos Rockstar vivos. É. Sabe que é isso aí, Matheus? Tem a chance de fazer o Dave Grohl crescer um pouquinho. Eu não falei, cara. Tudo tem limite. Olha que eu dei um delay de 2 segundos pra. É, pelo menos eu tive que explicar. O outra coisa também, outra pessoa que tem músicas muito bizarras, é também o David Bowie, né? Quando as pessoas começam com D. Que é Devil. Por causa do álbum dele chamado Black Star. Tem quantas que era isso que ele queria dizer. E a galera fala que, na verdade, ele tava, tipo, já botando que ia morrer. Ele fala em algumas músicas, tipo, Estou no Céu, Olha Aqui, Eu Serei Livre Como Aquele Pássaro Azul. Mas, cara, todo mundo sabe que o David Bowie não morreu, né? É, não, não, não. O David Bowie morreu. Ele não, voltou com David... coisa dele. Não, é. Cara, o David Bowie é tipo Lanterna Verde, sabe? O David Bowie desse setor morreu, mas os outros estão por aí. Estão vivos aí. É por isso que ele tá Black Star, porque ele é do setor negro, né? Exato. Olha, acho que a teoria de ter vários David Bowies é mais legal do que a teoria de que ele voltou pro planeta dele. Entendeu? É. Eu acredito nisso. Como você explica a Moira no Overwatch sem ser o David Bowie? Você não explica. Pô, é verdade, né? É verdade. Tem um ponto aí. A atriz lá que fez o match lá do Doutor Estranho. É o David Bowie, cara. E falando em coisas também, aí uma teoria que é muito legal, que é o Jay-Z ser um Illuminati. Mais um dos Illuminati aí. Eu percebi que Illuminati tá virando uma parada assim, não é mais um grupo fechado. É, tá tipo. Todo mundo pode entrar. É tipo um grupo no WhatsApp, né? Você manda seu grupo lá e fala, entrei. Eu cheguei. Tipo assim, falam que é porque ele fez um triângulo com a mão. Só isso? Ele fez um triângulo. E o triângulo é, assim, invenção dos Illuminati, caso não saibam. Ah, é. Então aquele personagem do Dragon Ball também. Todo mundo que fizer um triângulo e tocar triângulo é Illuminati. É. Nordeste fala... tá cheio de Illuminati. Não, aí pior que, tipo assim, falam que ele também consegue controlar a mente das pessoas e viajar no tempo, porque tem uma pessoa em 1939 que é a cara dele. Cara, foi mal. O Keanu Reeves é o viajante no tempo. É. O Keanu Reeves é imortal, porque ele tem coisa que nem foto, é pintura. É verdade. Não dá pra negar. É porque o Jay-Z pegou emprestado só pra voltar um pouquinho e voltar pra nosso tempo. Eu tô teorizando bastante aqui, mas a minha teoria sobre o Jay-Z ser Illuminati é o fato do nome dele ser muito parecido com o DayZ, o jogo lá. Ah. Que todo mundo jogou, muitas pessoas jogaram o jogo, e eu acredito que ele é a massa de manobra pra conquista mundial aí dos Illuminati. Então, e aquele filme homenagem dele, né? Dia Mundial Z também. Né? É, exatamente. Aquela foi só um filme pra Mundial, pra, né? É, se você olhar Mundial Z, Jay-Z, tá igualzinho. O Jay-Z, ele só não concluiu seus planos de ser Illuminati aí, porque o Norte comprou a mansão dele. Então aí. É, acabou com os planos. A base com dele, né? Acabou com os planos dele. Peraí, que gordo maldito. Mas é, por isso que Minecraft tá com sucesso. Exatamente. Então, não, e basicamente, para reforçar a teoria de que Illuminati virou um grupo de WhatsApp, falam que a Beyoncé, a Rihanna, a Kesha, que o David Bowie era, e que a Lana Del Rey também são Illuminati. Mas qual David Bowie? Eu acho que é o da Terra. O Black Star, do setor negro. Nosso setor, né? É, nosso setor. O nosso David Bowie. Exatamente. Não, virou tipo um grupão de WhatsApp. Não, pô, bota meu amigo aí. É, porra. Eu vou mandar meu nome, eu vou mandar pro cara. Sei lá, que atualmente, pelo visto, vem DCD, né? É, ou sei lá, ou fazer o maior grupo de WhatsApp. Entrar no top 10 da Billboard, porra. Eles querem vender o maior número de CDs pra juntar a maior quantidade de dinheiro do mundo pra comprar a maior quantidade de Doritos do mundo, fazer um monopólio. É. Isso eu não acredito muito no coisa, não. Eu acredito mais no Jay-Z tentando fazer um monte de coisa do que ele junto com os Illuminati. Bom, todas teorias bizarras aí. O John Lennon, que parece que ele tá encabeçando aí a quantidade de pessoas, um milhão de teorias que tem envolvendo ele e os Beatles, que dizem que ele foi assassinado pela CIA. É um cara muito amado, podemos ver aí, né? Né? O pessoal gosta de matar o pessoal do Beatles. Olha. Eles gostam bastante mesmo, porque o John Lennon morreu. É. Eu vou ter que dar certo, né? Ou será que não? Não, cara, basicamente falam que o cara que atirou nele, que seria o fã. Que é apaixonado pelo John Lennon. Fã número um dele. Que atirou nele. Na verdade, seria contratado pela CIA. porque o John Lennon tinha uma visão anticapitalista e o governo dos Estados Unidos não gostava. Olha, eu acharia isso muito absurdo se não tivesse ouvido a história do Raul Seixas, que eu acho que, eu não lembro, acho que foi o pessoal dos Estados Unidos que veio tirar farinha com ele e perguntou que porra é essa de sociedade alternativa? A história aquilo, dessa, cara, aí. Assim, realmente, o John Lennon ele era um ícone e, assim, matar ele realmente fez ele calar a boca, né? Sim, mas tem aquela história do... Aquele cara que era o topzão lá da CIA fez um monte de coisa pra derrubar ele, quase ele ser deportado dos Estados Unidos. Então eu não duvido muito que a CIA poderia ter feito isso. Não, cara, assim, não dá pra dizer que não tem chance, mas realmente das teorias do John Lennon é a mais crível, cara. Porque realmente ele era uma pessoa que falava pra 1 milhão de pessoas, milhões e milhões de pessoas. Se ele falasse alguma coisa, alguém ia acabar seguindo. Então é melhor que ele não fale nada. Porque nem tinha Twitter na época. E hoje em dia aí, o Yoko Ono tá gritando em museu aí. É fenomenal. Caraca, Ono apresenta grito. Só queria deixar aqui uma teoria minha aqui, vindo do nada. Que é que na época do colégio lá, eu conheci um cara que ele é a cara do John Lennon, então acho que o John Lennon ressuscitou. Então, Reinaldo, aí, se estiver ouvindo isso um dia desses aí, contamos com você pra ficar famoso e namorar com uma japonesa feia. É juntar um grupo de amigos, ficar com um corte de cuia e depois acabar com essa banda com a japonesa escrota, né? E ficar pelado no macaco. Congratulations, Mr. President. I love you back. The very best, like no one ever was. To catch them as my real test, to train them as my cause. Não, e agora a gente vai falar sobre um tema polêmico, um tema que todo mundo sabe que é verdade, que não é uma teoria, não sei porque que tá aqui. Mas aí você fala. Mas são os reptilianos. O Mark Zuckerberg. Reptiliano. A gente hoje vai falar sobre reptilianos na música. A gente só vai denunciar. Então vamos falar hoje dos Strokes. Eu só queria ressaltar aqui que Barack Obama é a melhor música que eu já ouvi na minha vida. Excelente músico. Não, só tem um canal muito bom no YouTube que o cara pega o discurso do Obama e faz ele cantar a música de Justin Bieber. É bem alto. Pato Francisco, que também é outro, tem discos excelentes. E basicamente também aí tem a Stairway to Heaven, que as pessoas falam que ela é uma mensagem satânica bem clara. Pra quem não conhece, Stairway to Heaven é aquela música gigantesca do Led Zeppelin. E as pessoas costumam achar significados ali. Principalmente porque a banda, ela não nega influências ao bruxo Aleister Crowley. Só que a galera vai às vezes um pouco longe demais. Então, pra a gente entender um pouquinho melhor sobre esse negócio aí, a gente tem que primeiro colocar em pauta aqui que todo mundo sabe que o Jim Page, ele era muito influenciado pelo Aleister Crowley. Ele, eu não sabia, dele, a vida dele foi influenciada por isso, ele já falou sobre isso muitas vezes, e ele passou, ele viveu na casa na Escócia em que o Aleister Crowley morou e que supostamente abriu o portão do inferno lá. Então ele tem influências fortes com o ocultismo, ele sempre teve isso na vida dele. E Stairway to Heaven é uma óbvia referência à crença dele. Você pode muito bem adaptar para a crença que você quiser, mas o sentido real dela tá no ocultismo que o Jim Page acreditava. Se você prestar bem atenção na música, ele fala sobre uma tal Lady. Essa Lady, na crença do Page, é como se vem de uma teoria, até citada na Bíblia aí, de que existe uma escada santa, que ela é basicamente uma escada espiritual que leva você, tem níveis ali que leva você à santidade eterna, que seria você ir pro céu. E essa lei, nessa teoria dele, ela seria Yosef, que é não é uma espécie de uma deusa, mas sim uma figura que aconselha você durante esse caminho. Ela vê, na teoria diz que ela... É uma figura que vê a bondade em qualquer pessoa, e ela ajudava todo ser a caminhar por essa escada. E a música Stairway to Heaven é basicamente isso. Mas é claro, você pode pegar aí e botar o significado que você quiser. Mas esse é o significado que o Jimmy Page quis colocar na música. Um significado também que eu vi assim, durante as minhas pesquisas para montar essa pauta foi assim, mais um sentido mais não tão espiritual, mas real do nosso cotidiano, que foi falando também dessa lady que ela queria fugir da realidade, que é comprando drogas, essas coisas, pegando essa tal escada espiritual. Não, sim, a música do Stairway to Heaven, ela pode ser adaptada para qualquer meio, porque esse conto religioso aí, ele foi feito para isso. Então, os ocultistas, eles não acreditam em um deus realmente, eles acreditam em imagens. E a imagem da escada seria como um níveis de sua espiritualidade. E é isso que a música fala. Mas você pode, claro, como eu falei, pegar qualquer coisa e falar que a música é tudo cramulhando coisa ruim do faz churrasco. Exatamente. Mas basicamente, partindo aí pra próxima, a gente tem a teoria que, cara, não é uma teoria. Tem muita gente que acredita que isso é verdade. Eu acredito que isso é verdade. Que é Elvis não morreu. Que o Elvis simplesmente voltou para o planeta dele ou se mudou pra Argentina. Ou tá numa ilha igual do Lost. Do Lost, não, do... Uma ilha que tem uma bola gigante de cristal assim que não deixa ninguém sair dessa ilha. Não, a grande verdade tá no grande filme Bubba Hotep. Que Elvis, na verdade, trocou de lugar com o sósia dele, porque ele tava cansado da vida de coisa. O sósia morreu, ele agora está num asilo, e nesse asilo tem uma múmia e ele vai lutar junto com... É. Não, tinha um outro presidente com ele, tinha um presidente americano com ele, era o... Não lembro, tem que rever o filme lá pra... É, a verdade tá aí, Bubba Hotep. Cara, basicamente a galera acredita piamente que o Elvis, ele simplesmente cansou da fama e ele, pra fugir de conflito com mafiosos, ele simplesmente foi pra Argentina. É. Pra mim ele foi pro planeta dele, porque eu acho que o MIB fala isso, né? Fala, sim. Não, Elvis não morreu, só foi pra casa. Ou a teoria do GTA 3, que o Elvis virou um zumbi. Basicamente a galera acredita piamente que o Elvis não morreu, assim... Eu acho que, baseado aí na época que ele, na teoria, morreu, tem boa chance, mesmo se ele tiver forjado a morte dele, ele não forjou duas vezes, sabe? Ele realmente já morreu. Cara, é aquilo. O problema é falar que o Elvis não morreu porque tem foto de alguém que parece com ele na Argentina. É falar que o Seu Madruga não morreu porque tem uma foto de um cara que parece ele num ônibus, sabe? Pô, o meu vizinho aqui de perto aqui, parece o Madruga. A minha professora da quinta série pareceu o Michael Jackson, cara. Ah, tá, pensei que era o Seu Madruga, eu falei, cara. Ui, tava esperando. Aberto, um bigodão. Mas é aquilo, cara, e a gente guardou agora o melhor pro final, porque é óbvio que Hilary Hilarie, não podia faltar. Hilary Hilarie. Tá na hora, tá na hora. Todo mundo sabe. Tá na hora do Paquito. Ocultistas existem, o Brasil tem ocultistas, e a Xuxa liderava o movimento. Os ocultistas estão ocultos. É aquilo, cara. Falam, tem 1 milhão de teorias e lendas sobre a Xuxa. Desde o fato de que se você botar Hilarie de trás pra frente, aparece a voz do Cramunhão ali, cantando Hilarie. Eu acho que se você botar qualquer música de trás pra frente, que dá esse efeito, mas ok. Não, eu só acho muito doido o Diabo no Inferno tá lá e, caralho, saber que se botar o moço deu ao contrário, tu ver uma mulher cantando Hilarie. Não, é que você não parou pra pensar, Matheus, e que na verdade pode ter sido o Cramunhão que escreveu essa, fez essa música, só que lá no inferno, os toca-discos eles funcionam diferente, eles funcionam ao contrário. Sim. E, então a gente pode estar vivendo a realidade onde lá no inferno, se você virar ao contrário, começa a tocar uma música infantil. Cara, tipo, tem 1 milhão de teorias sobre a Xuxa, falam que é filha dela, não é filha do Pelé. Como muita gente acredita. Sério, muita gente acredita que a filha da Xuxa é filha do Pelé. Não, é a filha do Jô Soares. Porra. Sua piranha. Sua piranha. E basicamente, fora que tipo, a galera acha que a garota é tipo o anticristo, porque ela não tinha pai, sendo que eu saiba, tem alguém que dizem que é o pai dela. Sim. Alguém que diz que é o pai dela. É... E tem essas mil teorias que a Xuxa fez pacto, que a Xuxa fez sucesso porque ela vendeu a alma dela. Que ela fez pacto não, que ela fez paquito. Paquitos. Ué, que ela, deixou, ela não quis esconder pra ninguém, né? Agora faz sentido, a Cris... Então ela tinha paquitos e paquitas. Exato, velho. Exato. Exato. Ela faz sentido. Você acha que o programa dela pegou fogo por quê? É, olha só. Porque ela tirou os papitos. Não é porque ela tinha uma nave espacial no programa dela também. Não, mas todo mundo sabe que o Capeta é helenista. Cara, e tipo assim, existem 1 milhão também de pessoas que falam que venderam a alma pra ficar famosos. Uhum. É, basicamente, tem tipo a Lady Gaga, o pessoal do Black Sabbath, o pessoal do Led Zeppelin, o Jay-Z, que além de ser Illuminati, não vendeu a alma. Fora que falam qualquer banda de metal, o Celton Matthews vendeu sua alma. É. A gente pode falar mais disso, a gente pode fazer um podcast só sobre vender minha alma e olhando que. É tipo no Mercado Livre, né? É tipo no Mercado Livre. Assim que tiver 100 mil inscritos, a gente faz esse. A gente pega alguém, sei lá, o Luizinho. Não, vende o Valsuí, alma dele. O Valsuí. Não, o Valsuí já tá morando no Canadá, cara. A gente vende alma dele. É verdade, o Capeta, ele faz pro Wi-Fi, né? Ele já tá aproveitando. Você cria uma conta no eBay ao invés de criar no Mercado Livre pra ver. É, pronto. É, alma do Valsuí. Aqui, ó, vamos vender pra gente, todos vão fazer sucesso e a gente sair dessa porra de Brasil. Exatamente. Mas pessoal, eu acho que esse episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado que o Trouxe Nome tá de volta. Espero que vocês tenham gostado que tem uma pessoa nova na alta cúpula. Ah, não, isso é bem melhor. Essa é a melhor parte. Podia ter uma pessoa nova sem o podcast voltar, né? Sim. Exatamente. A gente deu nosso novo escravinho, né? Por espontânea vontade. Exatamente. Só vem aqui fazer propaganda. Mas antes, como é de praxe aqui no Trouxe Nome, a gente tem a nossa sessão de indicações. Que basicamente a gente vai indicar alguma coisa pra vocês, alguma coisa que tenha a ver ou não com o episódio. E eu acho que eu posso começar indicando, cara, assim, nesse episódio é meio difícil não indicar algo relacionado à música. Então, cara, eu vou indicar. Se você não ouve David Bowie, ouça David Bowie, porque David Bowie é legal. Uhum. De todos os setores. É, exatamente, pode ouvir qualquer um deles. Todos eles têm talento inapto pra música. Então, assim, Danilo, você tem alguma indicação? Tenho. São duas indicações. A primeira, que não é bem uma indicação, você pode fazer isso em qualquer momento. É. Você. Pega essas músicas que nós falamos e outras, assim, de se encontrar. É, e tenta pegar aqueles que aparecem as letras na tela e tenta fazer sua própria teoria, sua própria. Entender a música, porque eu tava vendo algumas músicas aqui e eu tava viajando. Realmente tava foda, tava imaginando coisas bizarras. E minha segunda teoria é do Amino, de teólogo musical satânico. Então, é um Amino. Que nome amigável. Pra toda a família. É. No almoço de domingo você conta pra sua família o que você descobriu. O que você tá fazendo aí? Que basicamente você vê várias besteiras. Mas nesse caso, ele posta várias teorias de música e outros tipos de teorias. E foi onde que eu baseei. Se vocês quiserem, tá lá e dá uma olhada. É bem legal. Luiz, você tem alguma indicação? Eu tenho 3 indicações. O filme. Caralho, ele tem que fazer 4. Puta. Eu tenho três indicações. O. Primeiro, o filme Six String Samurai, cujo personagem principal é o Buddy Holly. Minha segunda indicação é o desenho antigo que, tem, né, que tinha na MTV, que tá completo no YouTube, tem 9 episódios no total, que é o Rockstar Ghost. Que é basicamente o Nazi do Ira. Ele caça fantasmas de Rockstar. De Rockstars mortos. E tem um episódio que é sobre o Paul. E a minha terceira indicação é o último trabalho do Jay-Z, que é o Dragon Ball FighterZ. Luizinho, o que você tem pra indicar pra Acabou. Gente? Ah, chave de merda, eu tô abalado com a piada aqui. Mas então, eu tenho 2 recomendações pra quem tá vendo esse podcast maravilhoso aqui. Se você se interessou pelo fato de algumas músicas aí, que a gente até comentou de vários músicos aí, que a gente comentou que eles têm paquitos ali, ocultismo, essas coisas, tem envolvimento com coisa ruim. Se você gostou disso daí e tá afim de conhecer mais significado de música, entender um pouco mais sobre as letras e tal, eu vou recomendar aqui o canal Pensando Nisso, que é um canal, basicamente, em que o cara lá, que eu não lembro o nome, isso não vem ao caso, ele pega a letra da música e bota a visão dele, o significado que ele entendeu da música, a impressão dele, no vídeo ali. E é um canal excelente pra você ver as músicas que a gente fala, até a música Starway to Heaven aqui, que tem um significado lá, que é bem extenso, mas é interessante. Mas tem várias outras músicas, tem várias outras bandas, falando sobre mitos também da música e tal. Então é muito interessante pra quem gostou do assunto aí e quer se aprofundar um pouco mais. E a minha segunda recomendação aqui é a melhor de todas. Ninguém vai bater essa recomendação aqui. Segunda recomendação é vocês irem no link aí abaixo e ir pro canal do Luizinho, que é o melhor canal. É o melhor canal de games do mundo. Lá você vai encontrar de tudo, até o menos esperado. E você vai achar uma merda, mas vai lá, me dê dinheiro. Ou não, porque eu não tenho público. Em breve, depois de vários paquitos realizados, nós vamos conseguir chegar a meta em que eu ganharei dinheiro. Mas vão no meu canal lá, me acompanhe. Breve gameplay, Stardew Valley. Me dê dinheiro, visualização, popularidade e aumente meu ego. É isso. E basicamente eu tenho aqui, lembrei, veio uma recomendação que eu tenho que fazer pra vocês, que é, se vocês não ouviram os episódios antigos do Trust No One, escutem, porque são legais. Escuta, não, escuta, não tem Luizinho. Escuta. E pra quem percebeu que tá faltando uma pessoa aqui na alta cúpula, eu queria deixar aqui uma declaração oficial de que eu infelizmente alguma alma a gente teve que vender pra chegar aqui. Morreu, se fudeu antes dele do que eu. Caralho, mano. Então, é isso aí. Ele provavelmente vai estar de volta pro próximo episódio. Se ele aparecer em outro episódio aí, já sabe o que é, né? Não, cara, mas pô, a gente fez um favor pro bolso. Ele tava no frio do Canadá, agora a gente tá no lugar quentinho. Ok. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar o like aqui. Se você não está inscrito no feed do Trust No One, pesquisa aí no seu agregador de podcast Trust No One. E provavelmente você vai achar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Até a próxima. Beijo, Marimu. Falou. Beijo, Marimu. Essa parte do vídeo contém cenas excluídas, é pura demência de nossos participantes, escute por conta própria, aproveite pois vocês foram avisados. Ficou bem, foi... quem mais? O Jimi Hendrix, a Janis Joplin, o Jim Morrison... Amy Winehouse também? O Amy Winehouse, é verdade. O Amy é a última, lembro. Só um segundo. Eu acho. Eu só queria ressaltar aqui que a foto tá errada. Eu tava lendo ali, bota coisa. Eu tava lendo também. Eu já ia falar que a Avril Lavigne morreu com os 27 anos, mas tá tudo errado. Cara, eu falei, Danilo, essa porra tá errada. O Danilo olhou, falou, é mesmo. Aí voltou e jogou Fortnite. Off top. Eu posso até cortar, Luizinho. Essa parte da pauta, deu Ctrl-C, Ctrl-V, fudido. Eu tô percebendo esses ídolos da música aqui. É, porque grandes tipos da Barack Obama, George Washington Bush, George W. Bush, Bill Clinton, faz um trouxe no só sobre mim. No final, bota só. O final é o único que importa, que eu não conheço. Não, por favor, deixa esse episódio de menos. Terminando esse cast, eu vou baixar o discografia do Bush. vai ser uma playlist explosiva, hein, Luiz? Basicamente porque a música não esconde. A banda nunca. Dá? Alguém fala essa parte aí, gente. Eu não sei tanto o Silent Hill, não. Ah, não. Corta a minha parte e alguém entra. Então, pra dar um contexto aqui melhor sobre essa teoria aí, que muita gente fala que é a coisa do demônio aí, do coisa ruim, coisa feia, tio do churrasco. A gente tem que lembrar primeiro que o compositor da música, ele realmente viveu na casa do... Caralho, eu vou cortar essa parte, calma. Viveu na casa do caralho aí. Isso tem que ir pro final do cast. Pô, eu fiz um monte de nota aqui pra esquecer tudo. Calma aí, vou falar. Começa de novo essa parte, Matheus. Por favor. Pode ser. Cara, tem muita coisa nessa música. A música, o Matheus falou, é muito longa. É longa pra caralho. Sim, sim. E tem muito trecho. Cara, a música conta basicamente tudo. Eu acho que vale a pena depois a gente fazer um outro cast só de interpretações de música. Sim, sim, sim. Sim, pega a música verso por verso, tenta destrinchar, assim. Eu acho que seria uma coisa bacana pra gente fazer no futuro. Só essa música do Stereo to Heaven, ela dá um podcast inteiro sobre teoria. Eu quero com certeza fazer uma sobre amor de chocolate do Naldo. Isso não contém verdade. E lua de cristal, né? Eu posso indicar um canal aqui? Pode? Vai, cara. Pode recomendar então. Quantas coisas você quiser. Luiz indica Marimundo no episódio, porra. É. Mas aí tá válido. Tem que me notar. O que é o próximo? É você, Luizinho. Dica. Vai, eu? Não, beleza. Então. Que basicamente, pra você que gosta dessa... Cortou pra mim. Calma, vamos de novo. Luizinho, fala de novo que cortou tudo. Não, pro Matheus. Começa do Matheus. Tá, eu vou começar do zero, posso? Pode. Começa. Galera? Oi, tô aqui. Não, aqui eu tô pra vocês aí também. Deixa eu dar agora vai. Aquela vomitada básica ali pra limpar a garganta, né? Que foi pra fazer barulho pra eu ver na hora de cortar, né? Tá bom. Ai, ai. 3 horas de extra. Deixa eu me recuperar. Luzinho, corta de novo. Galera. Fala. Pode falar. Você vem sempre aqui. Luizinho. Voltei. Ah, caralho, mano. Ah! Tosse. Ah, eu tô fudido. Vai, Luizinho. Não, calma. Deixa eu recuperar.